Graciela, meu parceiro Lázaro Samblé. Estúdio Moral, meu parceiro Johnny Moral. Aquele eu te amo parecia ser verdade, hein? Aquele abraço apertar seus filhos forçados, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu. Quando você largou dele, sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar. Só fiz o modelo aumentar, você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, e o filme dele você. Só fiz o papel de dublê, foi um Oscar de melhor atriz pra você. Pessoa que mais te entendeu. Quando você largou dele sofreu, quem fez curativo em você fui eu. Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, vida pude pra ele voltar. Só fiz pra modelo aumentar, você fez.